O vento que te trouxe pra cá, só peço que não volte jamais. Porque se ele perceber que deixou você, vai querer correr atrás. Ela me faz pirar, ela me faz pirar. Então deixa eu respirar pra lutar contra o vento. Antes de mais nada eu te amo, desculpa me apressar, mas tava engasgado, eu tinha que desabafar. Foi fácil te notar naquele dia, ela é um diamante em meio a esse monte de bijuteria. E foi por intermédio da minha intuição que eu encontrei o remédio pra minha salvação. A cura pro meu tédio, a direção. Ela é a paz pro Oriente Médio do meu coração. Um dia ela me disse que me amava com emoção. Eu sou problema, ela é solução. Não sei se essa canção vai tocar na televisão, mas com certeza vai tocar seu coração. Se eu tivesse 10 segundos pra dizer o que eu sinto por você e 10 minutos pra fazer você ficar, diria que 10 anos são pouco pra te ter. E eu queria ter 10 vidas pra 10 vezes eu te amar. O vento que te trouxe pra cá, só peço que não volte jamais. Porque se ele perceber que deixou você, vai querer correr atrás. Ela me faz pirar, ela me faz pirar. Então deixa eu respirar pra lutar contra o vento. E quando chega às 10 a gente deitar juntinho, eu torço só pra nunca chegar o fim. Fico lá te olhando, admirando e pensando assim: meu Deus, isso tudo é só pra mim. Ela me tirou da lama, me levantou, me deu um banho de amizade e de amor. Essa mulher é raridade, já virei fã. Vou dedicar pra ela todas as canções do Djavan. Porque hoje eu sou seu, de mais ninguém, só hoje eu sou seu. Então vem, só por hoje eu vou fazer de tudo pro seu bem. Só hoje, mas amanhã vai ser hoje também. Qualquer lugar é o melhor lugar se você tá lá. Um canto pra gente se amar. Casais vão pra Paris, pra Veneza, bonito. Mas a gente é melhor, a gente vai pro infinito.